89. Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá. Cê sabe que eu tô sempre aqui. Se precisar desabafar, meu ombro é todo seu quando quiser chorar. Que pena que vocês terminaram. Achei que ia durar pra sempre. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Que pena que vocês terminaram. Achei que ia durar pra sempre. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Escuta o barulho do foguete aí, né? Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá. Cê sabe que eu tô sempre aqui. Se precisar desabafar, meu ombro é todo seu quando quiser chorar. Que pena que vocês terminaram. Achei que ia durar pra sempre. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Que pena que vocês terminaram. Achei que ia durar pra sempre. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Que pena que vocês terminaram. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. É sucesso. Oh baby, how you doing? You know I'ma come right to the chase. Some women were made, but me, myself, I like to think that I was created for a special purpose. Now, what's more special than you? You feel me? Cause you the boss. For real, want you to show me how you feel. I consider myself lucky, that's a big deal. Why? Well, you got the key to my heart, but you ain't gon' need it. I'd rather you open up my body and show me secrets you didn't know what's inside. No need for me to lie. It's too big, it's too wide, it's too strong, it won't fit. It's too much, it's too tough. He can back it up. He got a big ego, such a huge ego. I love his big ego. It's too much. He walk like this, cause he can back it up. Usually I'm humble, right now I don't choose. You can leave on me or you can have the blues. Don't call it arrogant, I call it confident. You decide when you find out what I'm working with. Damn, I know I'm killing you with them legs, but yet them thighs. Matter of fact, it's my smile, or maybe my eyes. Boy, you a sight to see, kinda something like me. It's too big, it's too wide, it's too strong, it won't fit. It's too much, it's too tough. I talk like this, cause I can back it up. I got a big ego, such a huge ego. But he love my big ego. It's too much, I walk like this, cause I can back it up. I walk like this, cause I can back it up. I talk like this, cause I can back it up.